Zé Limeira descendo o firmamento. Zé Limeira descendo o firmamento. Um batalhão de jumento vinha tocando corneta, mais de 100 anjo perneta celebrando um casamento. Pra fazer negócio de confiança, vem pra fazer negócio de confiança. Pra ver pesar na balança, 5 véi não dá 1 quilo, mais de 100 gramas de grilo no bucho de uma criança. Se Zé Limeira sambasse maracatu, se Zé Limeira sambasse maracatu, escuta o que eu digo a tu: era rato, cobre, gia, sapo, tica, cacutia, gogo, puiga, curu. Zé Limeira sambas maracatu, Zé Limeira sambas maracatu. Cor de jumento era azul, tinha juízo, macaco, veneno, comer de rato, tinha chifre e gabiru. É Zé Limeira pra prefeito eu vou votar, é Zé Limeira pra prefeito eu vou votar. Bota uma lei pra lascar, nem real e nem cruzeiro, bota bosta pro dinheiro pra ver o povo irritar.